Ministério de Rocha, Rio Verde, Goiás. Original, rap cristão nacional. Ei, parça, a palavra de Deus, livro de João, capítulo 11, 25. Bíblia, salvação, vida. Deus, quero agora me prostrar em louvor, adorar o nome santo do Senhor. Tu me deu a livramento do cercado, CP, cadeado, muro branco, cemitério, pode crer, me entregou o ministério. Quer levar a boa nova criatura, tá no vício amargurado, se sentindo derrotado, tá na rua, corre, corre da viatura com seus dias contados. Olho grande arregalado, coração acelerado com um mau pressentimento. E a coroa tá no quarto de joelho, tá no sofrimento. Mal espera amanhecer pra ligar no plantão policial. É inaceitável, também inevitável. É muito triste receber a notícia obscura. Saber que o mano meu hoje desceu a sepultura, sem ao menos conhecer as escrituras. João 8:51. Disse o rei Jesus: em verdade eu vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Vai aqui um aviso pra você da zona leste, oeste, sul, ou da norte, aquele que tiver ouvidos, ouça com atenção. Eu não quero ver você de rolê no rabecão, quem tiver ouvidos, ouça com atenção. O diabo tá infectando e matando, mas Jesus está curando e ressuscitando. Jesus está curando e ressuscitando. Ele é o que venceu a morte para te ressuscitar. Creia em Jesus Cristo, glorifica o nome dele já. E ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Ele é o que venceu a morte para te ressuscitar. Creia no Messias, glorifique o nome dele já. E ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Essa vida criminosa, ela te mata a qualquer hora. Saia dela, busque a Jesus, tem que ser agora. Corra logo, vê se não demora. Satanás tá ao derredor, bravo como um leão sem dó. É melhor tu me escutar, vigiar, ficar ligeiro, esquivar do laço passarinheiro. Com os seis olhos vermelhos, ele anda engarupado com o auxílio de um motoqueiro. Quem já foi um dia num velório, viu aquela mãe chorando, sabe muito bem do que eu estou falando. Dia de segunda atribulado, mas o corpo está sendo velado. Não é necessário ir muito longe pra você achar o culpado. Sempre que ocorre um tiroteio, você pode crer, o cara tá no meio. Superlotação, cemitério São Miguel, São Sebastião tá enterrando até defunto em pé. Mas tem mano que continua vacilando, né? Por aí vagando pela rua se drogando. É um tal de disse, me disse, vi, ouvi e vou falar. Acabaram de matar mais um no bairro popular. Mas enquanto isso acontece, muita gente continua a ignorar e a zombar do crente. Pare, pense, põe a mão na consciência. O capeta tá matando e roubando a torta e a direita. Através do crack, dinheiro, cocaína, por somente uma ou três olhinhas. Maluco, tome cuidado com a sexta-feira. Chuta essa pedra, sofre essa carreira. Chuta essa pedra, sofre essa carreira. Ele é o que venceu a morte para te ressuscitar. Creia em Jesus Cristo, glorifique o nome dele já. E ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Ele é o que venceu a morte para te ressuscitar. Creia no Messias, glorifique o nome dele já. E ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Peço com autoridade que há no nome de Jesus, o Senhor dos Exércitos. Chega de droga, chega de vingança, de achar que tudo se resolve na bala ou na ponta de uma lança. Se os malfeitores serão exterminados, mas os mansos herdarão a terra e serão galardoados. Servo do Senhor, nem melhor, nem pior do que você, sem querer te embaraçar. Cheguei para somar o evangelho do meu pai, anunciar e para todas as quebradas do RV. Eu profetizo agora em nome de Jesus, cura e libertação, principalmente para os manos que estão na CPP ou no mundão. Aí, enquanto você diz não para pesquisa de opinião pública sobre abrir uma igreja, as bocas de fumo abrem sem a sua permissão. E as primeiras porções eles oferecem de graça para o seu e para o meu filho. E quando ele estiver na dependência, obrigam a roubar para manter o vício. Depois o matam. Esse é o papel do diabo: roubar, matar e destruir. Mas eu quero que você saiba que nós temos um advogado muito fiel. Jesus Cristo é o nome dele. E a palavra do Senhor nos relata bem claro no livro de João 11:25, que aquele que crê no bom pastor, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá.